O encontro do clube foi alterado das 4h40 para as 4h30 hoje. E a seguir, no Destaques da Semana, o repórter Seth Osmer tem uma estonteante história. Seth? Obrigado, Phil. Chamei à peça Senhor Cabeça de Batata Frita. Mostrem. Esta batata frita parece-lhe familiar? Dou-lhe uma pista. É verdade. É o nosso primeiro presidente, George Washington. E assim comecei a minha busca por outros presidentes. Cuidado com o que come. Pode ser o Abe Lincoln. Foi de arrasar, Seth. Foi? Oh, isto te lembra-te alguma coisa, Phil? Sim, lembra. Fome. Era o Eisenhower. É delicioso. E termina. Bom programa, pessoal. Para aqueles que pensaram que as aulas de audiovisuais iam ser canja, ouçam isto. Não é? Amanhã juntamos-nos para repetir tudo. Por falar nisso, tia, tens as dicas ao contrário? Não tenho, não. Bom, para a semana que vem, alguém tem ideia do que queira falar? Oh, sim, tenho, Sr. Weatherwax. Muito bem, Diffy. Quero sangue, coragem, quero... um antiácido. Bickford, Califórnia. 1953, Sarah Bickman, da fábrica de ketchup. Uma desconhecida. Até que um fatídico dia, um meteorito desce pelos céus e quase esmaga. O meu destaque vai focar este histórico dia e a mulher de coragem que quase morreu. Sr. Weatherwax, a história tem de ser contada. Não sei se concorda, Sr. Weatherwax, mas adorei. Também eu. Fazem bom, faz a tempo e faz... barato. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer, o passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dá-me o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o as do século 22. Está no velho, está, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela nos deixou. É o meu, meu, meu do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Meu, meu, meu do futuro. É o ar do século 22. Meu, meu do futuro. É o ar do século 22. Quero agradecer-vos por se terem oferecido para ajudar no meu projeto. Eu sei que se nos concentrarmos e organizarmos, vai ser bestial. Não há problema, vai ser giro. Bem, eu vou dar-te o papel principal. Bom, ser a melhor amiga compensa. Meu, de onde é que isto veio? Chegou na segunda, instalei-a na terça, pintei-a na quarta, isolei hoje. Quando fazes alguma coisa, fazem bom. O Phil é perfeccionista. Não sou. Bem, se quiserem erguer o copo à minha primeira produção, certeza que vai ser boa. Boa, espera. Uso uma base, está bem? Desculpa. A marcha é tão boa para as pernas. Sinto-me a fazer a aeróbica num belo passeio. Adoro ginástica. Com caneco! Aquela pim de fé é tão rápida que nem a vi passar. Bolas, que cansaço. Feita num 8. Não é oficial, mas acho que a Pima acabou de bater o recorde da escola. A sério? Ela tem estofo. Bom, foi um belo exercício. Vou para o duche. A malta deste século é tão parola. Pim, já sei o que aconteceu em ginástica hoje e não estou nada contente. Ai, não? Tu marchaste 800 metros em menos de 6 minutos? Onde é que tens andado, máquina de marchar? Não nos arbustos. Pim! A escola A.G. Wells produziu uma longa linha de corredores de marcha. Pim, tu tens potencial para pôr a nossa escola de volta no mapa. Tomei a liberdade de te inscrever na corrida de Pickford. Espero que seja bem. Bem é. Ouve, tenho de marchar para a reunião. Tenho de marchar para a reunião! Tu podes ter de marchar, mas eu não. Pim Diffy não marcha por alguém. Gramaticalmente, creio que é. Pim Diffy não marcha por ninguém. Vemo-nos na corrida. Desculpa, Maria Amélia. Os três ursos vivem mais abaixo. Pim, só vim trazer uns queques com proteínas. Queria massa muscular mais depressa. E para que é que isso me serve? Sua tola, vai ajudar-te para a corrida de marcha. Oh, tenho más notícias, Berwick. Não alinho. Mas obrigada pelos queques. Oh, credo! És a Pim Diffy? Sim, sou eu. Quem quer saber? Frank Rizzo, sou eu. Ouvi dizer que bateste os 6 minutos hoje. O que é isso? Sabes, gosto de tirar fotos aos adversários antes de os vencer. Bem-vinda. A Rizzo vai abafar-te. Se andas depressa, porquê é que traz essa coisa? Sabes, estou a poupar-me. Estas pernas de milhões não voltam a tocar no asfalto até à corrida. Adeus, falhada. Acho que te estava a desmoralizar. Ainda bem que não alinhas. Estás a gozar-me? Aquele palhaço vai perder. Se quero vencê-lo, tenho de entrar na cabeça dele. Conhecer-lhe os podres. Descobrir o que o faz tremer. Berwick, tu ajudas. Yupi! Adoro ajudar! Adoro ajudar! Adoro ajudar! Ora bem, deixa-me explicar a cena. O ano é 1953. Malta, podem dar-me atenção, por favor? Obrigado. Sarah Bickman, és tu, Killy? Está a passear em Pickford no parque. Oh, achei que podia ajudar se usasse uns óculos nice. Tenho estes? Não. Ou estes? Definitivamente não. Sabes, na verdade, a Sarah Bickman usava estes. Mas não são giros? Não, mas são autênticos. Ora bem, Sarah, tu vês um meteorito cair no chão, além. Ok. A seta, a claquete? Sim, senhor Rizador. A tia, sabes trabalhar com a máquina? É, yeah, que botão é? Acho que é deste lado. Ah, descobri! Excelente, obrigado, boa. Ora bem, pessoal, vamos preparar aos vossos lugares. Cena Astro, take 1. Onde é que aprendeste isso? Ah, o meu tio era do programa do Gongo. E eu tenho uma bela história sobre... E... ação! Agora, Sara, ouves um grande barulho a vir dali. Entra ao fundo. Vamos a isto? Ok. Oh, céus! Uma pedra fumegante! É melhor chamar o tal cientista Virgil Tucci. E corta. É Virgil Tucci. Oh, percebi. Ok. Precisamos de mais fumo aqui. Oh. E a Seth... A minha cena Astro, take 2. E... ação. Oh, céus! É uma pedra fumegante! É melhor... a deixa? Corta. Cena Astro, take 12. Ah, uma pedra fumegante! É melhor chamar aquele cientista? Corta. Take 37. Ou com caneco, uma pedra fungante. É melhor chamar o tal cientista Virgil Tucci? Corta. Aliás, não. Tu disseste com caneco e a fala era aos céus. Então, é igual. Ser igual ainda não chega, ok? Sabem que mais 5 minutos de intervalo. Está bem? Eu vou carregar a câmara. Killy, talvez queiras rever as falas. Bom, aquele filho é mesmo exigente. Tudo bem. Conhece o filho, ele. Só quer fazer um bom trabalho. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 7. Mais notícias, Pinty. Estou numa sala de chat, fiz umas perguntas e ninguém sabe nada do Frank Rizzo. Pontos fracos, alcunhas pirosas. Será que mete o dedo no nariz? A sério, ele está limpo. Vai para a cama às 7, come sempre os vegetais. Quero dizer, o Frank nem gosta de miúdas. Segundo a Speedy G412, parece que o velho Frank tem medo dos germes das miúdas. Tem medo dos germes. Excelente! Bem, Dr. Virgil Tucci, o meteorito veio daquela direção de noroeste e aterrou aqui. Corta! O que é agora? Usaste a mão errada. E então? Então se usares essa mão, desaparece atrás da cabeça e estraga o plano. Eu tiro a cabeça? Não, Seth. Não atires. Ah, Phil, sabia que eras perfeccionista, mas não sabia que eras mandão. Eu não sou mandão. E gostava que não dissesse isso. Oh, ora esta. Acredita, tu és mandão. A gritar corta tantas vezes. Corta, corta, corta. Então faz como eu te digo, é assim tão difícil de perceber. Apetece-me descansar. Killy! Ah, ups. Não podes sentar-te no meteorito, qual é a ideia? Queres saber qual é a ideia? A ideia é ir-me embora. Fiz. Fiz. Eu acho que correu muito bem. Estás a gozar comigo? Foi um desastre. Só tenho metade dos planos que queria. Temos muito que trabalhar para arranjar maneira de juntar tudo na edição. Mas aquilo não queria estragar o meteorito. Eu sei. Eu acho que tu a fizeste sentir-se mal. Eu? Fila a sentir-se mal? Ela é que estava sempre a mudar as falas. Então e aquele plano em que ela não parava de apontar com a mão errada? Não posso usá-lo, Seth. Ela deu cabo de mim. Não posso usar nenhum daqueles planos. Já, percebi. Acho que toda a gente percebeu. Acho que até os vizinhos perceberam. Bom, mandão. Eu acho que vou andando. Espera! Onde é que tu vais? Eu pensei que ias ajudar-me com a edição. Ainda tenho música e vozes e tudo. Ah, tudo bem. Tenho a certeza que fazes melhor do que eu. Tchau. É! Ok! Na boa! Posso fazer sozinho? É, não preciso de ninguém. Porquê é que estou a falar sozinho? Até parecia a Pim. Oh, para! Phil, meu filho, estás bem? É inútil. Filho, eu sei, a vida parece inútil às vezes. Um grande vazio de onde não conseguimos sair. Pai, eu não estou a falar disso. Oh! Estou a falar deste projeto. Os meus amigos falharam e ninguém me ajuda. Então usa o replicador. A sério? De certeza? Sim, estamos na privacidade da nossa casa. Fixe. Obrigado, pai. E... replicar. Replicar? Ah. Olá, Phil. É, Phil, tudo bem contigo? Tudo bom, Phil? Obrigado, Phil. Phil, está giro. Essa cor é o máximo. Ora bem, réplica, chega de conversa. Malta, malta, temos um vídeo para produzir. Muito bem, filme número 2, quero que faças a banda sonora. Banda sonora para um meteorito? Ok, ouvi isto. Bom, um bocadinho dramático demais. Dramático demais? Ok, tu decides. Agora, filme número 1, preciso que comece a digitalizar as imagens. É melhor chamar o tal cientista Virgil Tucci. Isto é um meteorito? É, porquê? Bom trabalho. Não? Era giro antes daquilo se sentar nele. Ei, já, está bom. Gostaste? Já. Porquê? Bem, devia ser mais ficção científica. Ficção científica? Pff, ha! Olha, faz como eu te digo, é assim tão difícil de perceber. Vês como é difícil trabalhar com ele. Espera, tu... Eu... disseste o que eu disse àquilo hoje de manhã. Tu deves-me desculpas. Desculpa, meu. Tudo bem. Eu sei que nós somos difíceis. Já. Yeah. Totalmente. Oh, yeah. Estas pernas já não vêm à ação há 4 dias. Parecem umas bombas. Prontas a explodir. Bom, Berwick, sabes o plano? De trás para a frente. Toma, não os tragues. Ok. Anda lá, Frank. Vitória? Estás a ver aquela miúda ali? Está à tua espera. Ela? Porquê? Ela tem queda por corredores rápidos. Está à espera para te dar um grande beijinho lá na meta. Qual é o problema, Frank? Não tens medo das meninas, pois não? Difícil de ir-me vivo! Mas que momento excitante na história do Wells! E isto continua! O quê? Para a semana corres na linda cidade de Alta Luma! Depois Sheboygan! Depois Petaluma! Vamos começar um treino intensivo, Pim! Às 6 da manhã de manhã vemo-nos aqui na pista! Yeah! Era o meu sonho! Malta, o que é que se passa? A porta do carro para eu sair. Nada demais. É nada demais. O que é que ela tem? Ela tem o mesmo que eu. Ei, Gilliam, posso falar contigo? Desculpa, estou atrasada. Passaram 70 anos desde que o meteorito Bigford caiu sobre a nossa pequena cidade. Ninguém sabe realmente qual foi o impacto, mas aquele pedregulho do espaço afetou-nos a todos de uma forma ou de outra. A mim, ensinou uma lição valiosa sobre a amizade. Sabem, o meteorito é feito de um material resistente, tal como as amizades. Mas se houver turbulência a mais, ambos podem desfazer-se em partículas de pó. A diferença é que a amizade se pode recuperar, se quiser. Espero que esta reportagem ajude a recuperar a minha. Bolas. Não sei se a Sarah Beckman tinha amigos ou se era só uma dessas cientistas solitárias que usam as mesmas roupas todos os dias e não tomam banho. Mas se não fosse ela, nunca teria percebido como os meus amigos são especiais. E são as notícias da manhã. Terminamos. Muito bem, Phil Diffie. Muito bem. Phil, foi comovente. Obrigado. Mas prometeste uma história de um meteorito, medíocre mais. Phil, Phil! É a coisa mais bonita que eu já vi. Mas não precisavas? Precisava sim. Ajudaste-me a perceber que às vezes me passo. Bem, não foste só tu. Eu enganava-me sempre nas falas e depois não me lembrava não. Onde... Não, tinhas razão. Eu sou um perfeccionista e... isso nem sempre é bom. Então, gostaste do vídeo? Quer dizer, o Weatherwax deu-me um medíocre mais. Eu acho que se tivesse conseguido aquele plano... Phil! É perfeito. Yeah, é, não é? Bom, agora vamos para casa. Eu vou pegar na minha máquina de filmar. Não, não, espera. Vamos fazer outro. Pronto, Phil. Saí da casa de banho. Até que enfim. Já estava pronto para ir ao café. Puxaste o autoclismo? Meu pior pesadelo! Há mais pizza? Oh!